Bem, amigos, seu Ivan, voltando agora então com o segundo bloco do podcast, a 52ª edição. Agora então vamos falar sobre a Nationwide Series que aconteceu na sexta-feira à noite lá em Bristol, a Fulton City 300. A chuva que parece que quis atrapalhar a corrida, mas acabou no final dando tudo certo. Ela não chegou não. Atrapalhou um pouquinho assim, só o comecinho da corrida, mas não foi um grande fator para realmente atrasar a corrida, como foi a Truck Series na quarta-feira à noite. Mas foi uma corrida muito boa de se ver, uma corrida bem movimentada. Tivemos muitas trocas de posições. Tivemos também troca de liderança, não podemos, nem podemos falar nem tanto assim, mas tivemos nove trocas de lideranças, né? Tivemos 10 bandeiras amarelas. Tivemos alguns acidentes aí de maiores proporções aí. Mas realmente foi uma corrida bem movimentada, uma corrida que mexeu bastante com todo mundo aí. E principalmente no final da corrida, onde que os nervos foram à flor da pele. Tivemos toques, batidas, empurrões, tapa na orelha, dedo no zóio. Tivemos muita coisa lá acontecendo lá na luta pela vitória. E numa manobra muito, muito, muito arrojada, muito feliz do Ryan Blaine. Ele acabou deixando o Kyle Busch para trás, falando sozinho nas últimas voltas, e acabou assumindo a liderança. Ele que liderou as últimas 6 voltas, né? Ele não tinha liderado nenhuma volta a noite toda, acabou liderando as últimas 6 voltas, dá o total de 7, contando a relargada. Aí então ele venceu a corrida de forma brilhante, de uma forma magistral. O Ryan Blaine, uma tocada linda. Aí tá aí um ótimo resultado do Ryan Blaine, o Ryan Blaine que conseguiu sua segunda vitória na Nationwide Series, relembrando que ele venceu o Kentucky o ano passado, e agora ele soma 2 vitórias na Nationwide, como eu já falei. Bom, o Blaine na corrida de março havia terminado a corrida em quarto lugar. Agora são 22, 24 largadas e 2 vitórias. Com essa vitória, a Ford soma 4 vitórias seguidas. Aí foi Keselowski. Em Watkins Glen foi o Ambrose, e Mid-Ohio foi o Chris Buescher, e o Bing agora em Bristol, né, foi o Ryan Blaney. O Ryan Blaney também derrubou uma parede onde só o Keselowski havia vencido com 22. Ou seja, antigamente não, esse ano, de vários pilotos que andaram, só o Brett Keselowski havia vencido. Inclusive, o Joe Logano não venceu com o carro 22 esse ano ainda. E o Ryan Blaney agora foi também é um vencedor também com o carro 22, tirando o Brett Keselowski. Tá aí um ótimo resultado pro Ryan Blaine com esse carro 22 aí, mostrando que ele realmente ele tem algumas coisas a aprender, mas assim, ele é arrojado, ele luta, ele vai para cima, ele prefere não comer pão amanhecido. Tivemos até um momento na corrida aí que o nosso amigo Pedro Mugatti, que não está aqui para se defender muito, falou que o Ryan Blaine foi infeliz na sua manobra, que ele acabou colocando, batendo no Deus Mito dele lá, colocando o cara para fora. E no final ainda acabou o Dylan Kwiatkowski, que acabou sendo coletado no acidente. Foi os 2 carros da Turner ficou fora da corrida. E o Ryan Blaine na saída ali da curva ali, ele acabou que meio que esbarrando no Kyle Larson. O Kyle Larson acabou tocando no muro, mas isso assim, para Bristol, pessoal, e assim, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos, não sei desse muitos quantos são, mas eu creio que várias pessoas devem ter visto assim, que foi um toque de corrida ali entre o 22 e o 42, não teve nada de anormal ali. Realmente Bristol é o espaço é pequeno. Então você tem que comprar para o resultado vir, você tem que colocar o carro no lugar onde que não tem espaço, tem que caçar esse espaço. E o Ryan Blaney fez essa manobra fantástica em cima do 42 aí, acabou o 42 sobrando aí, batendo aí, mas infelizmente faz parte da corrida, foi um toque de corrida, as coisas de corrida. Se fosse ao contrário, 42 fizesse isso com 22, eu creio que todos também falariam a mesma coisa, porque não foi nada demais. Muito diferente do toque do Kevin Harvick em cima do Denny Hamlin na corrida da Sprint Cup, quando estava ali no comecinho, logo, vamos colocar no começo da corrida ali, né? Mas assim, foi uma Foi uma manobra do Ryan Blaine mesmo, assim, pra, que estava lutando realmente pela posição. E, pra, assim, em termos para eles dois, que estão disputando apenas as corridas e não por pontos do, como contenders, então eles não têm nada a perder. Quem realmente teve a perder e perdeu muito foi o Dino Kwiatkowski, que acabou sendo coletado pelo próprio 42, porque ele bateu no muro e voltou para o meio da pista. O 31 coletou ele. Foi o 42 que coletou ele, então realmente foi um prejuízo aí para Turner mesmo, para o 31, Dylan Kwiatkowski, do que o próprio 42 e o que foi o, realmente o envolvido no acidente aí. No meu modo de ver, não teve nada de diferente, nada de anormal. Uma luta pela posição, uma luta, digamos até que limpa, né, pela posição, mas infelizmente aí não acabou sendo muito positivo aí pro Kyle Larson aí. Bom, vamos seguir aqui então, pessoal. Separei aqui o top team aqui pra gente, os top team mais alguns pilotos aqui como destaques aqui. Vamos rapidinho falar então. O Kyle Busch terminou a corrida em segundo. Ele havia vencido a corrida de março e agora ele soma 16 top 5 em 17 largadas, ou seja, apenas uma corrida e não terminou dentro do top 5 o Kyle Busch. Tá aí um ótimo resultado do Kyle Busch com o carro 54. O outro destaque também é o Chase Elliott, que tem uma corrida em terceiro. Nas últimas 7 corridas, ele conseguiu uma vitória, 3 top 5 e 6 top 10. Então o Chase Elliott está no bom momento no campeonato. Lembrando que agora vão faltar 10 corridas pro final do ano, né? Agora estão a 10 corridas para terminar o campeonato da National Series. Então agora é a hora da verdade, é a hora de atacar. E o Chase Elliott vem uma boa sequência aí. E isso aí, os bons frutos podem ser colhidos logo mais à tarde, logo mais tarde agora, quando o campeonato estiver realmente chegando na sua reta final, que para mim já chegou a reta final do campeonato. O Ty Dillon terminou em quarta corrida, e na corrida de março ele veio terminado em sexta. Então assim, o Ty Dillon terminou na média dele ali, ele terminou a corrida em março, lá em março ele terminou em sexto, e acho que ele foi um pouquinho melhor, terminou em quarto. Então um ótimo resultado, um resultado positivo para o Ty Dillon. O Hagen Smith fechou o top 5 em quinto. Ele vem de 2 segundos lugares. E na corrida de março ele havia terminado em décimo. Então, tá um bom resultado aí pro Hagen Smith aí. Ele melhorou de décimo, foi pro top 5, terminou no top 5. E que vem aí, vinha de 2 segundos lugares aí. Quer dizer que a vitória tá batendo pro Hagen Smith, o Hagen Smith aí. Daqui a pouco ele realmente ele leva aquele, o Chevy 7 dele pro Victor Land. O Brendan Gallagher foi o... O Brendan Gallagher ele foi o sexto colocado, então ele marcou o seu quinto top 10 esse ano, e o seu último top 10 havia sido o sexto lugar lá no Kentucky. Faz algumas corridas aí, se não me engano, 6 ou 7 corridas, já que ele tinha terminado aí dentro do top 10 aí. Então, parabéns pro Brendan Gallagher, tá realmente precisando de bons resultados aí. O Kevin Harvick terminou a corrida em décimo, terminou a corrida em sétimo, tem uma corrida em sétimo, o Kevin Harvick consegue o seu sétimo top 10, um bom resultado para ele aí. Agora são 10 largadas e 10 top 10. Esse aí realmente está cumprindo a meta aí, não terminou nenhuma corrida fora do top 10 o Kevin Harvick. O Eric Jones em sua segunda largada terminou em oitavo, agora são duas largadas e 2 top 10. Então um bom resultado do Eric Jones com o carro 20. Fez uma boa corrida, sobreviveu, ele herdou esse top 10 aí, né, devido ao acidente ali do Dino Kwiatkowski e o Kyle Larson, ele acabou herdando esse top 10 aí, mas com todo piloto conta com a sorte, então foi positivo para o Eric Jones aí, 2 largadas, 2 top 10, parabéns esse menino aí que realmente tem um talento e tanto esse menino aí, um talento meio diferenciado, vamos dizer assim. Eu particularmente gosto muito dele. O James Busch marcou seu segundo top 10 em 2014, terminou a corrida em nono. O James Busch vem devendo um pouco o resultado aí, mas está aí, terminou em nono, fez uma corrida boa, acabou herdando também esse nono lugar aí, mas ele estava em décimo. E o Chris Busch, que vem de vitória de New High, terminou fechando o top 10, terminou em décima corrida. Um bom resultado para ele. Pro Chris Busch, que havia vencido a última corrida. Ele não conseguiu vencer agora em Bristol, mas mesmo assim fez uma boa corrida, uma corrida sólida, uma corrida muito forte dele. Terminou dentro do top 10 aí. Parabéns ao Chris Buescher. Bom, um dos pilotos aqui que não terminaram dentro do top 10, mas também destaca, que teve o Ben Fondes no terceiro, que apesar de todos os problemas que ele teve, ele teve um bom resultado. Realmente preciso contar um pouco mais com a sorte do Trevor Bayne aí nas próximas corridas aí, principalmente pensando em lutar pelo título. O Dillon e o Larson bateu esse seminário 25º e 26º, e o Sadler também, com muitos problemas também, o Sadler só teve problema, acabou terminando 29º o Elliott Sadler aí. Apesar do pessoal jogar um pouco as pedras nele, né, ele teve uma noite não tão fácil assim, acabou tendo um problema que sobrou um carro, uma batida para ele lá, acabou amassando para a lama dele, cortou o pneu, trocou, parou, arrumou o carro, voltou, cortou o pneu de novo, bateu, piorou mais ainda o carro e ainda bateu de novo ainda. Realmente foi uma péssima noite para o Elliott Sadler, uma noite para se esquecer lá em Bristol. Bom, pessoal, em relação à corrida, pessoal, foi isso mesmo que aconteceu. A última relargada da bandeira amarela aí foi muito interessante de ver o Ryan Blaney e o Kyle Busch lutando pela vitória. O Kyle Busch desesperado, correndo atrás do Ryan Blaney, atrás dele ali, querendo a vitória, mas acabou dando o Ryan Blaney. E até que no final o Kyle Busch desceu do carro super bravo, não deu entrevista para ninguém, foi direto pro home dele e deixou todo mundo ali falando sozinho ali, muito, muito bravo mesmo. Ele deu uma entrevista super rapidinha, deu uma entrevista assim, ó, rápido e caminhando ainda, que realmente ele estava furioso porque ele perdeu a corrida e, vamos ser sinceros também, um pouco de vacilo da parte dele. Bom, em relação à corrida foi isso, pessoal, o que aconteceu de mais interessante lá. Tivemos 10 bandeiras amarelas, tivemos bastante acidente, foi uma corrida bem movimentada em termos de acidente. Tivemos também uma bandeira amarela de competição, devido à chuva também, que logo começando a corrida, não no comecinho, antes, um pouquinho antes de começar a corrida também, atrapalhou ali. Mas vamos lá, então, agora, pessoal, passar para o campeonato. O campeonato X de Elite continua na liderança com 834 pontos. O Egan Smith vem menos 13 pontos, Ty Dillon menos 30 pontos, o Elliott Sadler vem menos 42 pontos, Brian Scott menos 51 pontos. O Trevor Bayne vem menos 63 pontos, o Chris Buescher vem menos 152 pontos, o Galgan vem menos 170 pontos, e o Ryan Reed vem menos 202 e James Buescher vem menos 213 pontos. Esse é o top team, pessoal, do campeonato de pilotos. Perdão, pessoal, tive que tomar água. Falar sem parar é bravo. E o Lando Castro acabou caindo aí fora do top 10 aí, e agora ele está a menos 247 pontos. Mas assim, para nós, pelo menos para nós aqui que torcemos pelo Lando Castro, que faz miséria com aquele carro dele, o nosso parâmetro ali é o James Buescher. O James Buescher está um pouquinho à frente dele aí, alguns pontos, vai dar cerca de pouco mais de 30 pontos aí, pouquinho, 33 pontos, 34 pontos aí. É uma diferença considerável para ser retirado do Dennis Bush, para ele terminar o ano, pelo menos para ele ir para o banquete, né, no Banquete Awards, que vão os 10 primeiros do ano. Mas, assim, nada é impossível para o Lando Castro. Vamos torcer para o Lando Castro fazer boas corridas nas próximas edições aí. Bom, pessoal, em relação ao National Wide Series também é isso, pessoal. Realmente, mais uma vez, para reforçar, um bloco muito rápido, porque eu não conto com a participação nem do Pedro e nem do Hélio, que eles estão com problemas de bebidas, problemas de festa, de trabalho. Não problema, né? Estão resolvendo os assuntos pessoais deles lá e não estão presentes aqui nessa edição. Bom, pessoal, daqui a pouco eu volto com o bloco da Sprint Cup, que aconteceu no sábado à noite, lá em Bristol.